Então, galera, vamos começar aqui falando dos compositores. Dos compositores, não vamos nos aprofundar muito sobre os caras. Alguns a gente vai acabar falando mais, outros menos, só superficialmente. Eu quero começar aqui com Beethoven. Em 1801, ele relata seu ex-mestre, ele fala o seguinte: não estou satisfeito com as obras que... Você já falou isso. Eu falei por alto, assim. Eu só não li o texto, o que ele realmente falou. Não estou satisfeito com as obras que escrevi até agora. Quero seguir a doravante um novo caminho. Daí por diante, isso. Em 1803 temos a Heroica, que você já deu o play. E muito bonito. E em 1804 ele retira a dedicatória. Em 1808 é o concerto número 4 para piano e orquestra, fantasia para piano, coro e orquestra. Ele apresenta isso em 1808. É o ano que a família real vem pro Brasil. Interessante isso aí. Vai colocar aquele vídeo aí no link aí embaixo, porque eu acho fantástico o virtuosismo do pianista tocando, cara. Ele faz umas... Sim, que alteras no final, assim, que impressionam a técnica, pela técnica do cara. Você pode dar play, daria play nas duas músicas? Claro! Então, ó, no concerto número 4 para piano e orquestra, um trechinho aí, tem um link abaixo, quem quiser escutar tudo. E agora vocês vão ouvir um pouquinho a fantasia para piano, coro e orquestra, também muito interessante. We'll be right back. Que bonita. Então, estou emocionado. Ó, em 1824 foi a sua primeira audição da Nona Sinfonia. A primeira vez que o humano ele tem uma importância diante do a voz humana, né? A voz das pessoas tem uma importância igual à do instrumento. O que foi, Thiago? Tá rindo aí? É a toa que é mais conhecida. É, ó, de alegria, eu tô rindo. Ódio, ó, de alegria. Então, olha só, um dos traços característicos do estilo de Beethoven, que ele amadurece, ele modifica, é a força elementar que ele impõe de maneira que fica bem marcada. Então, tem um trechinho que tá até hoje, todo mundo toca esse trecho. Coloca aí, ó, agora. Então, esse trecho, ele mostra bem essa imposição de temas bem simples e que ficaram até hoje aí. Não só esse, tem vários outros temas, né? A gente não vai ficar mostrando todos aqui, mas é um exemplo. E outra coisa, Beethoven também ele explora bastante os timbres. Isso é legal. É um dos primeiros compositores que vai explorar o timbre de cada instrumento. Você vai. Não é só o contraponto, é o próprio instrumento em si. Então ele vai influenciar vários compositores aí. Tem a questão dele ter ficado surdo, né? Uma coisa que chama bastante atenção é a questão dele ter ficado surdo com o tempo. Até hoje não se sabe os motivos, algumas teorias até apontam pra sujeira no ouvido. Nossa. É porque na época não tinha inventado tomografia computadorizada. Cotonete, pensei que tu ia falar com ele. Cotonete. A invenção é importante, né? Cotonete é muito, muito antigo na história. Ele escreve a nona totalmente surdo, imaginando sons na cabeça. É bem interessante a história dele. É melhor deixar essa história toda para um cast separado só para ele. Merece. É só pra gente. Essa sessão que a gente tá fazendo agora é para apresentar aos ouvintes quais foram os compositores dessa época. Você tem um conhecimento mais ou menos quais que foram. Foram muitos, então fica impossível falar de muitos. Paganini nasceu em 1782 e morreu em 1840. Então, olha só, o primeiro compositor virtuoso e romântico. Viu? Virtuose, viu? O que é um compositor virtuoso? Virtuoso. Não, mas eu uso esse termo, né? É que virtuoso aí eu vou ter de puxar Black Sabbath mesmo. Captei. Então, nessa ele época... Ele foi o primeiro compositor virtuoso mesmo? Dos Paganini. Mais conhecidos, assim, praticamente sim. Praticamente foi ele, porque ele tocava absurdamente, fazia as... É basicamente aqui. Compositor virtuoso, eu só conheço ele e o Rachmaninoff, não sei se tem mais algum. Não, esse eu não dei uma estudada, não. Mas o Chopin e o Liszt também eram. De ter aquela músicas que ainda ninguém consegue executar dele, também tem... Nem tanto, o Paganini é mais. Ele é muito absurdo, ele é comparado a um violinista de hoje. Na época dele, é uma coisa interessante, que eu tinha um professor que ele falava muito isso, a qualidade dos instrumentistas... O nível dos instrumentistas, ele a cada geração ele aumenta mais. São mais virtuosos, são mais rápidos. Tem a ver com a evolução humana mesmo. Eu não sei se tem a ver com a evolução, mas tem com aquela coisa de você ter um parâmetro que você quer ultrapassar. Isso eu sei que tem. Isso se chama evolução. É como... Os jogos de videogame. Jogos de videogame, beleza. Você não tiver um parâmetro pra poder ultrapassar aquele e melhorar aquilo, né? É a mesma coisa que acontece na música até hoje, pelo menos acho que em todos os estilos, né? Só nos estilos, também eu vejo essa evolução muito grande na pintura. Pintura, sim. A pintura vem de uma coisa muito grotesca, muito grossa, e ela vai evoluindo de acordo com a humanidade vai evoluindo. Eu acho que ela, na casa da pintura, ela se modifica. Por quê? Foi bom você ter puxado isso aí. O pintor Delacroix, né, foi bom você ter puxado isso aí, que ele nasceu em 1798 e morreu em 1863, ele não queria imitar os padrões que foram impostos para ele, porque a arte visual, a pintura, ela seguia a mesma ideia que a música estava seguindo também. Para ele, a pintura, a cor, era mais importante que o próprio traço. Então eu vou deixar um link aí para vocês verem. É uma pintura feita em 1832 da cavalaria árabe fazendo uma investida, porque ele foi para a África, para o norte da África, e lá ele viu essas cenas. Ele foi buscar inspirações diferentes. Como você falou, não acredito que existe uma evolução, existe uma mudança no caso da pintura. Mas evoluir é mudar. Evoluir, até eu lembro que... acho que eu já falei isso aqui com vocês. Mas a gente tava falando que... menos evoluído, mais evoluído. Não, que né? Evoluir é mudar. É um processo de mudança. Você vai mudar pra melhor ou pra pior. Mas evoluir é mudar. Aí não sou eu. Até senão a Michelle vai me dar uma chicotada. Mas assim a gente tem e-mail, cara, pra ler no próximo leitura. Mas, ô Daniel, a noção de terceira dimensão... na pintura foi uma evolução. Sim. A percepção de cores foi uma evolução. Como é que é o nome? Eu aprendi no desenho como efeito zoom. Efeito zoom não, mas tem um nome técnico. É, que tem o ponto de escape dos desenhos. Caramba, tá na ponta da língua. Terceira dimensão? Não, não. Visão 3D? Não. Perspectiva. A descoberta da perspectiva. Que ocorre antes na época clássica. Na verdade, desculpa, eu fiz um artigo sobre isso, tapa na minha cara. Foi no Renascimento. Isso eu ia falar. Renascimento. Tá lá no meu artigo. Eu até não consigo entender isso. Como é que as pessoas do nada percebem que existe uma perspectiva? Antigamente, você vê que as coisas são muito mais taxadas. Eu posso te explicar porque formalizaram, né? Eu acho que a questão é essa. Foi formalizado, não é que foi descoberto, né? Não, alguém formalizou. Mas há uma evolução. Há uma evolução. Tiago, eu posso te explicar isso de duas formas. Uma delas é o seguinte, quando você começa a desenhar quando criança e você não tem influências, você basicamente faz desenhos como se fosse um homem das cavernas. Concordo. Quando você tem contato com uma arte que já foi estudada até certo ponto, te passam e você observa a partir daquilo ali, você quer seguir adiante daquele ponto. Perfeito. Certo? Os egípcios, para você ter uma ideia, eles sabiam que representar uma pessoa na parede, eles sabiam que a pessoa tinha dois braços e duas pernas. E seria inaceitável você fazer um desenho em que só aparecesse um braço. Sim, tá naquele livro que eu te dei. Também, né? Certo. Então, o que acontece? Eu dou o livro e ele quer me dar aula sobre o livro que eu dei pra ele. Não, o que eu tô querendo dizer é que você tinha perguntado isso. Que como é que foi essa evolução? Como é que surge a evolução na percepção da perspectiva? Ah, por que a perspectiva surge? Então, observando essa coisa de observação mesmo da natureza, começa a ver que você pode representar isso numa visão 2D, num quadro, uma visão tridimensional. Eu pensei que você ia dar uma explicação mais curta e mais grossa e mais lógica. Foi com a evolução da matemática... Também. Evolução da geometria que teve essa evolução. Mas a observação da natureza, principalmente, né? Você não pode atribuir só às contas. É claro que a matemática entra depois para fazer os cálculos da perspectiva. A matemática é a observação da natureza. Mas falando assim, só a matemática aí fica... Então, Daniel, voltando ao assunto principal, me fale mais de algum compositor da época. Paramos em Paganini. Paganini, que era considerado aí o cara que tinha vendido a alma ao diabo. Como diria Sérgio Malandro, o capeta em forma de guria. E o cara, ele se vestia de preto, ele era bem branco, e parece que ele teve uma doença que perdeu todos os dentes também. Nossa! Mas essa é uma informação secundária, essa não tenho muita certeza se é verdade. Mas que ele se aproveitava dessa situação de menino que vendeu a alma ao diabo, era verdade. Eu sei que ele também ele é o grande, não fundador, porque ele não tinha essa visão, mas o nosso primeiro artista gótico. Gótico, exatamente. E outra coisa. E por isso que o movimento gótico é tão influenciado também pela música romântica. E outra coisa, ele vai influenciar até guitarristas nos dias de hoje. Inclusive criar o sweep. Vocês ficaram em silêncio. Sweep é... É a paletada que se dá numa batida só pra baixo, enquanto a mão esquerda faz uma escala muito rapidamente. Entendeu? Isso vem da ideia dos golpes de arco, de arcada de violino. E guitarrista se amarra em pegar os caprichos de Paganini pra tocar também. Tem isso também. Rich Blackmore devia fazer isso, né? Não, os guitarristas que conhecem música clássica num sentido geral, eles se amarram em Paganini por causa da sua velocidade e virtuosismo. A gente tem essa coisa. E porque ele também tinha vendido a alma pro diabo. Tem isso. Ele é como se ele fosse o roqueiro da época, né? Aquela visão bem... Ele era bem dark, ele né? Ele tinha os cabelos longos, como se os outros também não tivessem. Exatamente. É verdade, quando o roqueiro fala, mas ele tinha os cabelos longos, todo tio, eu tô mentindo até o ombrinho, Zé. Vamos lá, Schubert. Sim. 1797 a 1898. Schubert era um boêmio. Um boêmio, um poeta, gordinho, fanfarrão. Gordinho, fanfarrão. Que morreu na miséria e só foi descoberto anos depois de sua morte. E suas partituras estavam sendo utilizadas como papel de bar. Papel de bar? É daí que vem a coisa do açougue, que eu ouvi falar isso em bar. Açougue? É, pra embrulhar carne. As partituras dele também? Não, não. É, tem uma história, uma lenda urbana, mas isso é com Bach. Bach, compositor barroco. Que as partituras deles teriam sido achadas por Mendelssohn. Realmente Mendelssohn achou as partituras dele. Mas eu não li nenhuma informação atual que fala sobre isso. Do Schubert eu li bastante coisa. Deve ser daí, a coisa se modifica. E tava jogada, tava perdida na Hungria, eu acho. Ele é o grande representante do movimento das Líades. Líades, aqui. Que basicamente é uma grande inspiração para mim, que é basicamente você fazer uma música em cima de um poema. E é isso que eu tenho que fazer. Vou te falar uma informação bem interessante aqui. Ele compôs aqui cerca de 650 Líades, sendo que em 1815 ele compôs 140 só nesse ano, só em um ano. Por quê? Não tinha mais nada para fazer. Porque ele ia casar. Tá, aí o Schubert é um dos caras que é bem interessante porque ele é esse cara que compõe por amor mesmo, né? É, e sofre e vive por amor e morre por amor. Eu gostaria aqui de mostrar algumas músicas dele, mas tem um arpeggione de viola, que foi o que eu usei na minha abertura. Coloca um trechinho aí só pra... Tá na mão. Não, as Líades, basicamente todas as Líades dele... São contribuições de poetas da época que ele ia trocando correspondências e os poetas enviavam aqueles poemas para ele e ele ia musicando. Ó, por exemplo, ele não era letrista. Por exemplo, o Inter Reis, né? Com base no ciclo de 24 poemas de Wilhelm Miller. Sentimento. Vamos colocar um trechinho aí, tem um link também, se vocês quiserem ver. Mais algum compositor pra você citar, Daniel? Tem vários aqui. Vários? Berlioz, 1803 a 1869. É um modelo de compositor romântico. Acho que é interessante citar ele, porque ele é bem caricatura mesmo do compositor romântico. Você poderia falar essa frase com mais ênfase. Ele é um modelo de compositor romântico. Não, eu não quero ficar igual a Rádio Mac, não quero roubar a vaga deles. Então, olha só. E olha só, tem uma coisa que fala que é interessante, que não lhe falta nem um nariz e nem um cabelo. Agora vai entender, né? Sabe o que é? O nariz grande e o cabelo desgrenhado. É típico do estereótipo de um compositor romântico, entendeu? Ah, agora tudo faz sentido. Eu pensei que ele não teve aquela doença que a pessoa perde as partes. Tuberculose. Não, que perde as partes. A... Caraca, lepra, cara. Lepra. Que era muito comum na época. É. Ó, emotivo e fervilhante de imaginação. É, pretencioso. Ele investe. Ele é o cara que monta os espetáculos, né? Reúne enormes orquestras e cria uma associação filarmônica. Thank you. Certo? Aí nessa hora eu vou botar no Beethoven eu vou botar uma música de não estou ouvindo, alguma coisa assim. Nessa eu vou botar a música do Zé Ramalho, assim, aquela música de capeta do Zé Ramalho. Zé Ramalho. Bacaninha. Tu pode botar também a Dança das Bruxas. Eu botaria a Ozzy. Não, Dança das Bruxas fica bem na cara do, da coisa de caça das bruxas. Você bota Ozzy? Porra, o que tem a ver, cara? Porque os dois comiam um morcego no palco. Mas você bota um, mas bota o outro também. Que é pra poder... Sabia que Paganini comia morcego no palco? Não, que existe isso não, cara. Isso é invenção tua. Isso é uma das pegadinhas. O Ozzy só pegou essa ideia de comer morcego no palco. Mas o Ozzy comeu o morcego por engano. Ele achava que era... Pensou que era outra... Porque falaram que ele jogou, ele pensou que era de mentira que falaram, e quando ele mordeu e viu... Não, mas o Paganini não, porque o mestre dele tava falando no ouvido na hora pra ele, ele foi lá e... O mestre dele? É, coisa ruim, aquele que não pode falar o nome. Aquele que não se diz o nome. É. Tá. E que Chico Bento fala que toda vez que você fala o nome dele, ele dá um passo na sua... É, direção. Eu ouvi essa história. Então eu não falo. De acho, eu dá um passo. Aí me chamaram tanto, cheguei aqui e não tem ninguém. Eu li, beleza, amor. Eu tenho quadrinho, acho que eu tenho. Goodbye.